هر جوگرش که هم دگرم چی دام افتادو که پوچی بیوه کن تو کرسی سمکی نیزیم کمیون و همو کن تو میپیچی بیو که هشتو مکمال دو که پوچی یا کاکولا fazer um hit, fazer um som que marque, um som que grite, um som ninja que atinja, que seja bolado, não finja, fritando o cérebro em mil melodias, um milhão de flows em pouquíssimos dias, entre tudo que naturalmente eu já fazia, sem hipocrisia, longe de casa, só resta me usar essas asas, meio quebradas, empoeiradas, não tenho tido notícia de nada, não tenho tido notícia de você, só quem manda notícia é minha saga. Só quem manda notícia são essas pegadas que eu vou deixando pela estrada. Enquanto eu vou, seja onde for, aos lugares que eu andei, gratidão por tudo que eu pude viver quando eu cresci. Tem uma porção de gente que sabe trocar, uma porção de gente que só suga. Ver essa casca, né? Sempre à frente do que a gente acha que ela é. Acha que eu sabia de tudo e minha torre caiu. E além dos muros dela, um novo mundo apareceu. Esse é o motivo de eu ter partido no meu rolê. Pensei no tanto de coisa que eu ainda não vi. Pensei no tanto de vida que eu ainda não vivi. Isso não tem um fim, pelo que eu percebi. Então não dava mais pra ficar parado ali. Estacionado no mundo, vendo a vida passar. E não importa qual seja o peso da solidão, a liberdade é bem mais leve, faz flutuar. Segue do jeito que é, mas eu tenho mais tempo pra mudar. Questão de escolher, se reinventar, que eu posso ir além do que eu imaginar.